is 050 degrees 08. And approach and confirm that there's a land runway right there. 6312, I have a taxi of land runway 10, wind 050 degrees 07. There's the land, runway 10, you have 6312. Thank you. 8. 208, obrigado, bom dia. Bom dia. Então, 198, deixa eu falar. Do azul, 2796, transfere. 2796, contato com a Ana Decolagem, que eu vou fazer a conta do 170. Vindo via para 170, sai da fonte, 2796. Azul 4921, bom dia, sente do tráfego, continue aproximação, 0, vento 090 graus, 89. Azul 4921. Turno, vento uma centena, 089, pouso autorizado, pista 0. Aí de pouso, azul passado, 8. Salvador Tower, good morning, American 229, 10 miles to runway 10. American 229, air morning, function of approach number 24, land runway 10, wind is 100 degrees, 08 knots, wind direct 18, tell America 229. want to land runway 10, it is 090 degrees, 08 knots. We're landing on runway 10, American, 69. Para 340, 9970, obrigado. 0100 autorizado. Mais uma centena autorizada, obrigado. 170, estamos sendo restritos frequências 1, 2, 3, 4, 5, alterna 1, 2, 1, 8. Go 1272, contact now, has it sent us to go to 1265, decimal 45, and I go 1265. Para 2010, o dia 507, autorizado em eleição de 2.0, com possibilidade. Mantendo o zona 70, está com o melhor atendimento, que eu estou entrando no 2023. 10 on the way to this mile level 2. Zero, autoridade ao Mercedes, que responsabilidade. Tony, Salvador. Bom dia, Bruno 649, habilitado no SF-6, está 10, que é o campanha. O Bruno 649, bom dia. Pouso autorizado, pistola 0, uma centena com 89. Pouso, pistola 0, voo 649. Deixada pelo tráfego, cruzou o eixo. Vento 080 graus com 629 em forma de fora de solo. Solo aos 4-8, libere à direita, mantenha a posição, observe a aeronave no redor que ingressará no pátio 3. E chame solo em 1219. Transfere agora o controle, chame agora o controle, 1208, Oscar 900. Controle Salvador, 120, decimal 8, já volta. Mantenha o acerto no 10 e volta no farol da base. E agora, se a matéria se conhece 1 na noite, deixa uma hora de Runway LF 3.0. Runway LF, bom dia. Continua a aproximação 3.0, vento uma centena, 1.0 agora. O Nuno, 6.0. Aproximando o Bruno, 6.0. Confirme. Na verificação, gostaria de chegar a bom para 4.000 pés, eu disse que eu tinha no céu. Zero, estado pouso autorizado no 0.1, uma centena com 0.89, o número é 0. Pouso autorizado para o Gol 1.60. Correto, pistão 1.0. Certo, uma centena com 0.89. Certo, Gol 1.60. Solo 5-4, VDL à direita, chame solo em 1219.